não precisava ir tão longe. Na minha cara beijar outro homem. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor. Eu te imploro, tenha dó de mim. É que eu ainda não te esqueci. Faz um favor, não fica com outro na minha frente. É que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra pessoa, e dá um ciúme da porra, ai, aí eu bebo todas. É que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, e dá um ciúme da porra, ai, ai, aí eu bebo todas. Morro bebendo uma atrás da outra. Eita! Pensa no ciúme que dá, hein? Esse é o melhor repertório do Brasil. Essa Jonas esticada. E não precisava ir tão longe. Na minha cara beijar outro homem. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor. Eu te imploro, tenha dó de mim. E não te esqueci, faz um favor, não beija outro homem na minha frente, não. É que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, okay? E dá um ciúme da porra, ai, ai, aí eu bebo todas. É que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, assim, ó. E dá um ciúme da porra, ai, ai, aí eu bebo todas. É que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, dá um ciúme da porra, ai, ai, aí eu bebo todas. Se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, dá um ciúme da porra, ai, ai, aí eu bebo todas. Corro bebendo uma atrás da outra. Pensa no ciúme que dá.